professor. É do repertório! Atualizou de novo, bebê! Vai! Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que te deixo. E lembra da gente no seu quarto, num breu, debaixo do seu edredom. E o que? Não vai saber o que fazer. E o silêncio traz em minha voz. O que? Não vou saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Não vai saber o que fazer. Quando a pede bater. O silêncio traz em minha voz. Não vou saber o que beber. Esse vinho não mata essa sede. Depois do Caiozinho de Luan Santana estourado. Vai. E para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que te deu de bom. Lembra da gente no seu quarto num breu. Não vai saber o que fazer. E o silêncio traz em minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a pede bater. E o silêncio traz em minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede.